Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Estamos no ar, programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. Bom, nessa edição aqui com Felipe Suna, Fernando Konezuki e Flávio Chiclé, eu tenho o prazer de anunciar aqui a banda Avante. Gente, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Valeu, valeu. Gente, em primeiro lugar, queria que vocês pudessem se apresentar, contar um pouquinho da trajetória de vocês, da caminhada de vocês. Apresentar a banda ou me apresentar? O que vocês quiserem. Nós somos o Avante, né? Somos uma banda que começou em 2008, segundo semestre de 2008. Eu, Guto, na época o Kleber e o Gregory. Gravamos uma demo em 2010, se não me engano, né? Uma primeira demo já em 2010, com 4 músicas. E em 2011 nós começamos a gravar esse disco aí, né? Que chama Avante também. E tem 14 faixas, né? Tá aí em todas as mídias aí que a gente pode encontrar, né? Spotify, YouTube, SoundCloud, enfim. Tá em vários lugares aí também. Tem nas nossas páginas tem os endereços. Não sei. A banda começou, a ideia era tocar punk rock, né? Essa ideia de tocar punk rock já vinha da nossa formação, né? E eu, o Kleber, já tínhamos tocado juntos, né? Em outras bandas antes. Depois a gente conheceu o Guto, né? Na época da faculdade. Aí a gente decidiu começar a fazer um som. Começou a fazer um som, então, a partir de algumas coisas que a gente tinha em comum, alguns pensamentos que a gente tinha em comum, por isso que aproximou também a gente como amigos. E aí começou em 2008 a fazer um som, depois a gente teve uma troca aí de baixista, né? Saiu o primeiro baixista, o Kleber. Saiu o baterista também, entrou o Evandro, o nosso atual há 4 anos atrás já, né? Esse baterista. E agora a gente tá recentemente aí com a Tati Sanson nos baixos. Ao longo desse ano a gente completa 10 anos de banda, né? A gente tem material novo aí pra lançar e tudo mais. E ao longo desses 10 anos a gente teve alguns problemas aí, né? Algumas pessoas que tocaram com a gente não puderam continuar. E aí nós tivemos que encontrar outras pessoas. O que aconteceu com o Evandro, né? Em 2013, né, Evandro? 2013? Foi, 2013. 2013 o Evandro apareceu aí para substituir o Gregory. O Gregory que tinha participado da gravação do primeiro disco. E agora em 2018, bem em janeiro, né? Em janeiro de 2018. Foi uma história curiosa, porque o Gregory, que era o nosso primeiro baterista, ele saiu da banda quando o Evandro entrou na banda, e depois quando o nosso baixista saiu, o Kleber, o Gregory voltou tocando baixo, e ficou um ano e meio com a gente, ele ajudou a produzir boa parte das músicas que a gente tem novas agora e tudo mais, e aí, do nada, agora no começo do ano, sei lá, ele teve alguns problemas pessoais que dificultaram ele continuar na banda, ele teve que sair. Eu conversei com a Tati e a Tati topou a ideia, né, Tati? Na verdade, eu meio que me ofereci pra tocar. O Kaká comentou que o baixista tinha saído. Eu falei, deixa eu tocar então, né? Aí eles aceitaram. E aí eu entrei agora, em 2018. Ainda tô, na verdade, pegando as músicas, mas porque a gente também ficou um tempo aí sem ensaiar, porque o Evandro atropelou uma senhora de bicicleta e caiu e quebrou a mão. Mas aí a gente vai ensaiar hoje, depois de vários meses. Atropelou uma senhora, mas fez uma amiga. Vamos ouvir então um som para ilustrar um pouco que o som de vocês. A gente vai ouvir agora Cruz de Mogno. Volta aqui com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E a gente acabou de ouvir a música do Avante, Cruz de Mogno. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui com o CD na mão e vocês têm bastante referências à esquerda aqui. Você vê aqui, depois a gente coloca nos links pra quem não tá podendo ver agora. Mas vocês têm bastante referências, letras, bastante à esquerda. Quais são as influências de vocês, não só musical, mas também, sei lá, que vocês leem, que vocês se influenciam para escrever? A gente estava trocando ideia agora aqui em off sobre a letra da Cruz de Mogno, que acabou de tocar, de Mogno, não de Mogno. E aí queria falar que vocês falassem um pouco pra gente as referências, as influências. Tá, então vamos lá. Uma coisa que ficou faltando a gente registrar aí é que nós somos todos aqui professores, né? Professores de ciências humanas, basicamente, tá? Nós todos temos experiência tanto no estado, né, na educação estadual, quanto em colégios particulares, e a gente parte de uma perspectiva da classe trabalhadora, né, do proletariado, uma perspectiva sempre reativa em relação às contradições sociais, a como nós temos que sobreviver todos os dias doando um pouco do nosso sangue, do nosso suor, né, pra vida. Então, uma das coisas que fundamentam as letras todas, o nosso pensamento, o nosso convívio, é justamente isso, o fato de a gente fazer parte aí de uma classe que tem que doar o sangue e o suor todos os dias e tem que... Me ajuda aí, Cacá. Então, sei lá, as nossas referências são muitas, né? Acho que cada um de nós aqui tem uma formação, fora a formação acadêmica, né? Tem uma formação específica aí, né? Ao longo da vida aí. Tanto nas referências para ser de esquerda, quanto nas referências musicais, né? É lógico que todos nós aqui sempre tocamos e estivemos na cena do punk rock, né? Eu no ABC, o Guto também no ABC, o Evandro também lá no ABC, né? E a Tati aqui em São Paulo. É daqui de São Paulo, né, Tati? E as nossas influências, musicalmente falando, a gente, sei lá, dá pra citar um monte de coisa aqui, né? Desde, sei lá, Clash, Steve. Eu acho que uma coisa da hora de falar, assim, velho, é uma característica que tem lá no ABC, né? Que é onde a banda se formou. Que é essa característica operária mesmo, assim, né, velho? E, de certa forma, mesmo que a gente esteja na educação hoje, se for pegar a história de vida dos membros da banda aqui, velho, todo mundo filho de operário, ou, de certa forma, né, velho, passa por aí, assim, a trajetória. E aí a construção das músicas que o Avante tem, né, vai muito nesse sentido. E também vale a pena falar que, né, a formação do Avante tem a ver com a Fundação Santo André, que é um polo de formação política que tem lá, que não é só uma faculdade, né? Não é só um centro universitário, mas é um centro de aglutinação de forças, né? De militância, sei lá. A gente sabe que hoje os caras morrem melão da porra e tal, mas, meu, o Lula e o Suplicy se conheceram lá, sabe? Tipo, o bagulho fez parte do treino grevista, do ABC, a inteligência petista, né? Ninguém aqui é petista, vai pau no clube PT, tá, afinal, mas a gente tem esse histórico, né? Tem essa raiz aí de fundo e tal, né? Eu entrei no ABC por causa da fundação até o final, né? Tava estudando lá e me mudei pra lá. Eu morei 20 e poucos anos na Zona Leste de São Paulo e em São Mateus, mas eu entrei em contato com o punk por causa da Cobem, assim, acho que é da hora falar aqui, que é a cooperativa de bandas independentes que ficava em Mauá, né, no Sônia Maria, lá eu conheci 88 Não, Chicanos, lá a primeira vez que eu vi um show do Cólera, assim, porra, velho, eu vi um show do Flix lá, sabe, pra mim foi da hora, assim, essa época. Ver Subviventes e tal, né, mano, DZK, umas bandas que me chamou pra pensar de forma diferente aí a vida do trabalhador, então. Então, como o Evandro disse, né, a gente se conheceu na Fundação Santo André, que é um centro ali que concentra ali, um centro que concentra, né, concentra uma quantidade grande de pessoas que estão na esquerda, que debatem essas questões, né, e tudo mais. E o Avante, ele nasceu disso, né, quando eu e o Guto se conheceu lá e decidimos fazer um som, e aí fomos aglutinando, né, juntando a galera, o Gregory, o Kleber e tudo mais, e hoje a gente tá nessa formação nova aqui, e a ideia é continuar fazendo punk rock e tocando nos lugares aí. Não, tem uma coisa que eu pensei agora, né, que tudo bem, o Avante foi formado na fundação, e aí eu conheci o Kaká na Universidade Federal do ABC, e todos nós estudamos lá também. Exato, né? Então eu fiz mestrado lá, os meninos fazem mestrado, o Kaká agora tá fazendo doutorado. A gente continuamos com uma origem no ABC ainda. Eu acho que uma coisa que também a gente tinha que falar é que quando a gente também fala que a gente é do ABC hoje, né, hoje talvez nem tanto, mas tem aquela coisa ainda da rixa São Paulo-ABC, né, dentro do movimento punk e tudo mais, né, eu acho que hoje, de forma geral, acho que essa coisa pra gente isso não faz muita diferença, assim, a gente, apesar da gente ser do ABC, a gente quer vir para São Paulo, a gente quer tocar em outros lugares também, por mais que a gente tenha começado lá e tenha tocado a maior parte das vezes lá, né? Talvez tenha faltado um pouco de oportunidade, um pouco também da gente se empenhar mais para vir aqui para São Paulo também tocar. Falando assim, vir aqui para São Paulo é complicado, né? Porque o ABC é aqui do lado, né? E, enfim, acho que é uma coisa que é interessante também, né? Até porque o que a gente trata nas músicas, é, tanto os paulistanos quanto os abcedinos, né? Vivem independente, né, de onde você nasceu, independente de onde você é, independente do que você defende. São contradições sociais reais. É isso que a gente tenta tratar nas músicas objetivamente, tá? Basicamente isso. É. Agora a gente vai ouvir mais um som aqui do Avante, Empreenda-se, e daí a gente já volta. We'll be right back. aí de volta com o programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. Bom, e a gente estava falando um pouquinho do ABC, queria que vocês pudessem falar um pouco sobre a cena musical, a cena do punk do ABC. Hoje como é que tá em relação a, sei lá, nos anos 90, nos anos 2000, até antes. Queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre essa cena musical do ABC. Pode crer. No ABC a gente ainda tem algumas bandas que estão aí fazendo um som há bastante tempo, né? Tem os Subviventes, o DZK, tem o próprio Garotos Podres que tá de volta, né? Os caras são do ABC também, lá de Mauá. Tem outras bandas também que a gente toca com frequência, as bandas de Santo André, que é uma mistura da cena. Não só do punk rock, mas tem uma cena rock and roll também, com outras bandas que tocam nos espaços que nós temos lá na cidade, né? Tem alguns bares onde ainda... São poucos, mas as bandas estão tocando e sempre tem coisa legal. Tem o 74, né? O 74 Clube, que é um lugar bem legal, que tem show todo final de semana, várias bandas tocam lá, a gente também com alguma frequência faz um som lá. Gravamos um clipe lá, um tempo atrás. Ensaia lá, enfim... tem o Apóstrofe, mas pra gente, né? É bom falar do Apóstrofe, que é um. Sim. É um bar que dá espaço pra gente. Inclusive ofereceram espaço pra gente ensaiar. Né, e eles estão não só abrindo espaço pro punk, mas como todo tipo de música tomada como alternativa. Aí, né? Então eles abrem espaço pro jazz, qualquer outra coisa. E eles priorizam também o que é importante, música própria. Próprio 74, tá? 74, as bandas que tocam lá são bandas de música autoral. Então isso é legal que tem gente que sai de casa, né, pra ver um show de uma banda gringa e gasta uma grana violenta, né, pra assistir um show, sei lá de quem, enfim. E aí, tipo, na cidade que mora, no lugar que mora ali perto, tem os bares que as bandas autorais estão tocando, não vão lá ver. Às vezes, sei lá, paga uma grana pra ver uma banda cover tocando também, nos barzinhos que tem lá, né, e tudo mais, mas não cola no pico onde tá rolando as bandas autorais, que, né. Tem alguns outros lugares, né? Tem o Cactus lá em Santo André também, que rola um som, enfim. Mas a gente não tocou só no ABC, né? A gente já veio pra... Tocou em outros lugares também, aqui em São Paulo. Antigo Altos, aqui nem sei se rola mais som. Não, acho que nem tem som, mas então, só tem balada, discoteca. Sim. Então, open bar. Umas duas, três vezes lá. Tocou no Noise Terror umas duas, três vezes também. E em alguns outros lugares que a gente foi convidado aí. Pra cidade, Pirituba. Já tocamos em vários lugares aqui pra São Paulo também. Agora com a Tati na banda, né, Tati? Vai arrumar uns shows pra gente aqui em São Paulo. Verdade, é assim, eu tô um pouco por fora do rolê, né? Eu voltei a tocar esse ano, mas o que eu percebo, acho que em São Paulo não tem mais muito lugar assim pra tocar, né? Tem algumas festas que algumas pessoas até conhecidas organizam de tempos em tempos, mas assim, a impressão que eu tenho é de que a coisa tá um pouco parada aqui, né? Pro funk, hardcore, enfim. Tem o Cecília, né? Eu não sei mais que outros lugares que tem que rola show aqui. Assim, sobre o ABC, pegando esse gancho que o Cacá falou mesmo, assim. Tem uma cena musical lá que é bem forte, sim, cara. Mas pro punk rock, talvez não, assim, né? Mas tem várias bandas que estão saindo, assim, né, cara, de lá, do rock and roll, principalmente, né? O Giallos aí e tal, né? Até Sentimento mesmo do... Carpete. Sentimento Carpete. Até o do... Crias. O Crias de Kafka, mas também até um... Pra além do rock and roll, assim, né? Música, afrobeat, né, velho? O jazz, como o Nome de Orquestra. Sim. Ou o Conde de Favela, né? Que é uns caras fodidos, assim, velho. Então, assim, o ABC tem uma cena. Infelizmente, pro punk rock, agora eu acho que não mudou muito, mas acho que piorou até, assim, em termos de acesso, né, cara? A gente não consegue fazer mais rolê, também, assim, então. Desde sempre, cara, sei lá, eu faço um som já faz algum tempo já. Se falar aqui, o pessoal me chama de velho, né? Faz uma cara já, sei lá, desde 94, 95, eu organizo som na garagem, no bar da esquina, carregar amplificador nas costas, montar a bateria, pegar equipamento aqui e acolá. E até hoje a gente faz isso, né? Até hoje. A gente hoje. Já tocou numa quitanda, cara. Então. A gente até hoje. Tipo, alguém liberou um espaço lá, tem um lugar legal, alguma coisa, a gente vai lá e faz um som também. A gente fez participou de um festival em favor da greve geral, né? O ano passado, lá, que foi organizado pelo Sindicato dos Professores, que, meu, foi na rua, assim, no Roots mesmo, um botecão lá do Gé. Salve Gé aí, o bar do Gé. E, meu, foi daquele esquema de nós por nós, cada um leva uma parte do equipamento. Sim, e já teve outras vezes também, né? Até, sei lá, quando a gente começou a fazer um som, né? No começo, também tocou em Diadema na Calçada, tocou em Lava Rápido. Enfim, a gente faz um som onde tem um espaço pra gente mostrar nossa música, a gente vai lá e toca, né? Nos lugares, agora em Diadema também, né? Tem um lugar legal pra tocar lá. Container, né? Enfim, a gente tenta manter a coisa acontecendo, né? Tanto que nesses últimos anos aí, né? Tivemos várias desistências, né, na banda, por motivos vários aí, né? Cada um sabe até a hora que dá pra manter a banda e tudo mais. E querendo ou não, esse ano a gente vai completar 10 anos e estamos em pé ainda querendo fazer som, querendo gravar coisa nova e produzindo e vamos pra frente. Então vamos ouvir mais uma música aí, daí a gente vai entrar no intervalo depois dessa música. A gente vai tocar Além da Névoa e aí depois a gente volta aí pra trocar essa ideia com o Avante. Está ouvindo. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Adesivos, banners, baixas, blocos, gráfica central, impressão offset, impressão digital, criação de arte, telefone 011-3362-9624, www.graficacentral.com.br. Lembre-se, é gráfica com K. Cartazes, cartões de visita. Bungada Head Shop, precisa dizer mais? Rua Augusta 1371, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. facebook.com/bungadaheadshop. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Toda quinta-feira, 7 da noite, Rota 77, o Rock da Periferia. 4, 2, 1, vai! Apresentação, Mauro Escárnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que toca só o que você quer ouvir, não só... errei de novo, mas tudo bem, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Agora acertei, e aí não vai editar, mas tudo bem, vai. Então a gente ouviu aqui a música do Avante, Além da Névoa. A gente tava trocando uma ideia aqui nos intervalos, e como que... Que às vezes parece que falta mídia, falta informação para as bandas se conhecerem. Tipo, como a gente se conheceu num churrasco no posto de gasolina. E aí eu vi o som e falei, pô, que louco o som, né, mano? Então, o que, que será que acontece que, por exemplo, a ABC é tão perto e parece tão longe, às vezes, que as cenas não se conversam? Será que falta mídia? O que, que tá faltando para a gente conseguir fazer uma rede de bandas? Boa pergunta. A gente não sabe também, cara. Porque nós estamos já fazendo isso há bastante tempo, né? Querendo ou não, estamos tocando. A banda tem 10 anos, então não sei, cara, como resolver esse problema, né? Porque aqui em São Paulo tem uma cena, tem várias bandas tocando por aqui. No ABC também tem as bandas de punk rock também da ABC, né? Então, que tocam aqui em São Paulo também e tudo mais. Não sei o que falta. Vocês acham que falta, tá? Mas deu uma caída, vocês que tocam mais tempo, milhando em várias bandas, você acha que deu uma caída de um tempo pra cá? Porque todas as vezes que a gente entrevista a banda, a gente tem essa ideia, né? Deu uma caída, não deu, é a mesma coisa, isso é inerente ao underground e nunca se sabe muito bem. Comentar isso, eu não sei, cara. Eu acho que diminuiu, talvez. É complicado, não sei. Deu uma diminuída, assim, na quantidade de shows e tudo mais. Eu acho que tem... As pessoas não querem mais ser punk, né? Então, eu tenho a impressão de que... E é uma impressão, tá? Então posso estar falando bobagem. Mas, assim, eu tenho a impressão de que não aparecem bandas novas feitas por pessoas novas. Né? Não tem uma molecada curtindo punk rock e tocando. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu acho isso meio complicado a longo prazo pro punk rock. Não sei. É, as bandas que eu conheço de punk rock são de pessoas mais velhas mesmo. Eu mesmo toco, além do Avante, toco na Lata do Lixo da História, uma outra banda que todos são pessoas que já curtem um som há bastante tempo. E eu tenho um outro projeto também com as meninas lá em Santo André. Tipo, o mais novo ali sou eu, o mais novo da banda. Eu já vi só na molecada lá, os caras têm 30 anos. A banda isso, da molecada lá. Tipo, complicado. A impressão também que a gente tem aqui é que falta às vezes uns meios de comunicação, como vocês aqui, por exemplo, que não tem seletividade pra escolher, né? Abrem espaço pras bandas que estão começando, ou pras bandas que têm o material, mesmo material simples aí, como a gente entregou pra vocês. A impressão que dá é essa também, né? Que existe uma certa... Não diria uma panela, mas eu diria uma certa seleção, um certo agrupamento aí de bandas que estão nessa caminhada há muito tempo, né? Ou de, como a Tati falou, de pessoas mais velhas, que tem mais contatos e por aí vai. Tá? Eu acho que é bem difícil para quem tá começando ou para quem... Mesmo pra gente, tá? 10 anos aí, procurar lugares pra tocar, né? Se envolver no movimento pra tocar, é bem complicado mesmo. Não tem aí um suporte, não tem uma galera, né? Tem, mas às vezes não aparece, né? Não sei. O Evandro acho que pode falar melhor sobre isso. Não, isso é o que você acha, né, velho? Mas sei lá, a gente passou hoje de manhã saindo pra vir pra cá e tinha um cara passou com um carro com som no tal tocando Consciência Humana, né? Aí eu pensei, porra, velho, nós estamos voltando mesmo pros anos 90, né? Crise fudendo assim, o rap voltando, mas um rap de protesto mesmo. Que até, eu acho assim, velho, eu acho que a música ela perdeu um pouco da característica que ela tinha, assim, né? Música de periferia, de contestar as paradas, né? Até você pegar o rap mesmo, assim, né? A galera que tá fazendo sucesso no rap hoje, assim. Tá embaçado, né, velho? Tem uns caras destilando machismo por aí e tal, né? E eu acho que o rock and roll, ele, de forma geral, ele perdeu um pouco, né, mano? Da energia que tinha, assim, daquela época, nos 80, anos 90, né? E o punk foi nessa onda também, né? Então, sei lá, de repente, agora com a conjuntura de convulsão social, aí quem sabe, né? As pessoas não dão mais atenção pra isso também, né? Mas eu também não sei, cara, não sei explicar por que rola esse problema todo, não, mas assim. A gente sabe que a gente tá pronto pra tocar por aí, né? É, isso. Aparecer os lugares, a gente... Então já que vocês estão prontos, vamos tocar uma música aí de vocês aí. A gente vai ouvir a Maestra agora e daí a gente já volta pra trocar ideia aqui, pra voltar. Agora sim, a história tendrá que contar com os pobres de América. Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Cuántos camaradas caíram antes de embarcar. Enfrentando Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui conversando com a banda Avante. E aí a gente acabou de ouvir Maestra, um som deles aí. E aí a gente tava. O Chiclé aqui queria fazer uma pergunta. Eu vou abrir o microfone aqui para ele fazer a pergunta que a gente conversou em off. Não, beleza. Bom, na verdade eu queria pegar um gancho daquilo que vocês falaram antes da música, né? De que não há espaço, não tem uma renovação de bandas, a molecada não ouve. E eu queria jogar essa coisa no ar aí de o que vocês acham da influência da grande mídia, né? Vocês citaram os anos 80, né? E os anos 80 o rock em geral estava na grande mídia, que é uma coisa que a gente não gosta, que a gente sabe que é nojenta, mas que gerou uma geração inteira de bandas de punk e de rock alternativo, né? Então eu queria saber o que vocês acham dessa história da grande mídia ter abandonado o rock ter virado uma coisa de tiozinho, cara. Ah, sei lá, né? O punk, ele nasce nos anos 70, fora do Brasil, e depois chega aqui, já numa crise, né? De forma geral, né? Da sociedade, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros lugares. E aqui no Brasil também não era diferente, não foi diferente, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, fim da ditadura, né? A maior parte das pessoas que faziam punk rock eram pessoas da periferia, que não tinham grana pra ir nos grandes eventos, ou não tinham como se divertir de alguma forma, né? A música tem essa coisa também, né? Das festas e tudo mais. A música leva a isso, né? Então, naquela época tinha uma abertura maior na grande mídia, né? Também, como você disse. Muitas bandas tocavam rock, né? E estavam ali tocando nas rádios e tudo mais. Então, sei lá, eu acho que isso fez com que muitas bandas surgissem, né? Hoje a gente vive, sei lá, outro quadro, né, cara? De forma geral, né? A facilidade também que as pessoas têm pra ouvir música hoje, né? Antes a gente pegava uma fitinha, gravava com um amigo, ia trocando, né? Pra conseguir um vinil era mó treta e tudo mais. Hoje o cara, diga, o computador, acessa o YouTube lá, sei lá, o Spotify, né? Um monte de streaming aí, nuvem, né, e tudo mais que facilita o cara ouvir outras coisas e, enfim, complementar. Eu acho que eu estava até comentando aqui agora há pouco, né, tem uma questão de momento mesmo, né, da mesma forma que o punk lá, né, em inglês, né, surge no contexto de neoliberalismo, com a periferia lá, os trabalhadores na periferia se fudendo, a molecada fazendo som. Aqui, passagem dos anos 80 para os anos 90, o punk ele tinha uma abertura maior porque a gente estava sofrendo os reflexos de uma crise que, né, estava conectada ali com o neoliberalismo e tal, né, crise do petróleo, e por aí vai. Eu acho que a grande mídia ela cumpriu um papel importante para o rock, para o punk rock, né? Até comentamos que, porra, o Garotos Podres tocou no Faustão lá, né, mano, Perdidos da Noite e tal. Mas como uma expressão de um momento, né, velho? Fazia sentido você, né, os anos 80 é um período que você fala de luta de classes, era Bom Dia, né? Tinha um programa livre, que os punks iam no programa livre, da entrevista. Os caras do ABC, os caras do Subúrbio. Então, o programa inteiro com os anarcopunk no programa do Serginho lá. E com os carecas também. Os careca também. A galera pulgando assim, ó, da TV pra câmera. Hoje em dia eu acho que fica um pouco inviável. Se você não fizer um som, sei lá, dependendo do som que você faz, a galera não ouve hoje. É complicado, sei lá. A galera tá ouvindo outras coisas. Mas o nosso som tá na internet já faz o quê? Quanto tempo tá lá já disponível pra galera ouvir? No YouTube, em streaming, tudo mais. Já faz uns. Não, faz mais, cara. 5 anos, 6 anos que tá lá. Você vai lá, tem um clipe que a gente gravou, e acho que eu postei ele lá na internet em 2000 e no YouTube em 2010. Tem acho que 1.500 visualizações. O cara posta um monte de besteira aí falando que, sei lá, vão roubar o nióbio do Brasil. No outro dia tem 1 trilhão de views lá. Complicado, sei lá. Agora vamos ouvir então mais uma música aí. ABC das Fábricas, do Avante. Enquanto a guerra explode lá fora, aqui estou eu nesse chão cinzento, pois a minha guerra acaba de começar. Organizados, uniformizados para dançar a sinfonia das máquinas. Estamos aí de volta com o programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. E a gente acabou de escutar a música ABC das Fábricas. Gente, queria que vocês pudessem falar um pouquinho pra gente sobre esse material que vocês lançaram, já uma cotinha, e também poder pensar quais são os próximos passos, o que vocês estão planejando, o que a Avante prepara aí pra gente. Esse material é velho, de 2012, 2013. É gravado pelo Joe Marshall, do Bad Luck Gamblers, o Joe and the Wet Rags, no estúdio Hot J. É, o Joey, que é bem... Fica bravo com a gente, mas tudo... É, não tem problema, o Joey a gente chama. É... E a gente tá gravando aí, tá produzindo som novo, construindo algumas músicas, escrevendo bastante. É, como a gente tinha comentado, né, algumas coisas aconteceram aí no começo desse ano, né, o Gregory saiu da banda, o Evandro quebrou o braço, atrasou um pouco. Cara, nunca mais esqueci isso. A gente tinha meio que programado pro segundo semestre, já tá com material novo e tudo mais. E aí, por conta dessas coisas que aconteceram, a gente vai adiar um pouco, né? A gente quer ainda esse ano lançar alguma coisa, nem que seja um single pra comemorar esse 10 anos de banda, né? Que começamos no segundo semestre de 2018. Temos que comemorar pelo menos isso, que na atual conjuntura manter uma banda de punk rock por 10 anos já é alguma coisa, né? Tem um pessoal aí que comemora 25, 30 anos, mas eles começaram antes que a gente, né? Então, a gente é rico, né? Tem salário de professor, então assim, a gente não tá gravando porque a gente não quer, na verdade, né? É verdade, tem essa questão também. A gente... Rick Bonadio aí fez uma proposta pra gente, mas a gente não... É alto investimento aqui, né? É. Tipo, tudo que a gente faz, a gente tira do bolso, é meio complicado. É, raramente a gente consegue alguma coisa com show, e, enfim. E a gente acaba bancando. Tudo que a gente faz, a gente mesmo tira do bolso, né? Esse disco mesmo. É, mesmo a mídia agora, né? Que a gente lançou, assim, esse físico, né? Nos próximos shows a gente vai levar pra vender pra galera também, né? Esse primeiro disco, tudo isso daí a gente que investe, tira do bolso e faz. Esse material simples que a gente tá fazendo aí, que vocês têm aí, ele tá sendo, o que a gente tá recebendo, na verdade, tá sendo pra gravar as músicas mesmo, assim. A gente tem fim lucrativo nenhum, assim, não tá querendo ganhar grana, nunca tivemos essa intenção. Nem se quisesse, né? Nem se quisesse, a gente conseguiria. Difícil tirar leite de pedra, né? A gente não tem essa intenção mesmo, mas pra gravar porque a gente gosta mesmo e tal. E por quê? Talvez a gente é teimoso pra caramba, né, cara? Tocando punk rock em 2018 porque a gente é teimoso. E a banda também pra gente, eu acredito, pra nós quatro aqui, a banda é uma forma bastante limitada de militância. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje, mas antes queria que vocês pudessem passar os contatos. Quem quiser escutar o som de vocês, quem quiser entrar em contato para marcar algum som, alguma coisa, quais são os caminhos? É, o nome da banda é Avante, né? Então, você colocar no Google Avante, talvez fique mais fácil se você colocar na frente do Avante o tipo de música que a gente faz, né? Que é punk rock. É, vai aparecer a torcida do Palmeiras lá, uns caras meio esquisitos lá, velho. Não é isso, não. Tem um partido agora que se chama Avante também. É, então, essa parte é mais difícil de falar, né? Mas também nos anos 30 tinha lá o grupo dos integralistas também, né? Chamado de Avante, é foda. Puta isso. Que pariu. É, Avante com um ponto de exclamação. E exclamação, né? Um grito mesmo, né? É, tem no nossa página no Facebook, né? Tem no Instagram, tem também no YouTube e tem no Spotify também. SoundCloud. Tem um disco inteiro em quase todas essas plataformas aí. Eu acho que junto com o Spotify também tem aqueles Deezer, uns negócios assim também. Tá lá também. A gente colocou lá, foi pra todas essas plataformas. Se aparecer algum som com violão lá, com os caras com a barbinha feita, não é a gente não, viu? É o Avante, é o vermelho, foi vermelho. É bem vermelho o que vai aparecer na internet. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Valeu. A gente vai encerrar com o som do Avante também, La Fuerza. E só pra dizer que quem quiser saber mais sobre Desobediência Sonora, desobediênciasonora.milharal.org. Valeu! Te agradece. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.